Uma taça feita de um crânio humano. Não, não recues. Não recues. De mim não se foi o espírito. Em mim verás o único crânio do qual, não sendo cabeça viva, o que quer que flua nunca é tédio. Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. É 1806, e o jovem Jorge agora é um lorde. É 1812, e o poeta fracassado retoma as páginas frias. Tudo concorria nele para essa influência dominadora, a originalidade da poesia, a sua doença moral, o prodigioso do seu gênio, o romanesco de sua vida, as noites de Itália, as aventuras de Inglaterra, os amores de Quicoli e até a morte na terra de Homero e Tíbulo. Dos cantos da guerra grega, da lendária guerra grega, era Aquiles dos contos homéricos, recipiente da ação divina, incorporado, um humano, acima, modelo e herói mortal. O renome de sua glória ecoa na eternidade sem rosto ou humanidade. Sequer dele foi a ação, os gregos, como sabemos, criam na possessão, no cosmos. O seu lugar já estava escrito de antemão. Quando as histórias começam a trocar as guerras pelas aventuras de um rapaz inglês, quando dentro de si o sujeito moderno, antropocêntrico, já não escuta a voz de Deus, mas uma outra. Um olhar profundo no seu ser revelará o que é a essência, o verdadeiro eu. O sentido da vida é descobrir a si, uma jornada da identidade em movimento, dentro de um quadro de valores sobre a bússola de um núcleo íntimo. Ele escapa em emoções, na criação artística, expressão única da subjetividade do autor, propriedade intelectual de sua autoria, que por vez percorre as inúmeras ferrovias, indômitas maravilhas do novo mundo moderno, milhares de titulares capados com o nome Byron. As mais recentes letradas senhoras enfim chegaram, e leram, nos quartos calados, as obras de suas viagens do mundo, do mundo afora, vivido em histórias dos personagens que eles e elas, no fundo, sabiam que eram somente a máscara literária dos mais profundos segredos vividos por seu amado. O estranho e íntimo Byron. Corações conectados. Na compra de um livro, o ápice, o encontro de almas. Somente as leituras raras, atentas e mais sagazes poderiam desvelar nos versos a sua verdadeira imagem. E fora dos livros, capas de jornais e fotos pintadas, seu rosto em todos os lares, sua vida já não privada, mas pública, revelada, ou pelo menos contada, montada, agenciada. Donzelas apaixonadas deviam ser agregadas, agradadas, por sua imagem forjada, e a esposa, já perturbada, contava, pobre coitada, da byronmania alada, que desde que inaugurada, nunca mais se viu cessar. Foi Tom Moore quem primeiro percebeu na celebridade romântica de Byron o índice de uma mudança em curso. Passados 3 séculos, seu livro sobre a cultura industrial e a hermenêutica da intimidade, lançado em 2007, estende às raízes da modernidade a origem de um fenômeno que protagoniza a cultura midiática experimentada a partir do século XX, a celebrização. Essa nova forma de notoriedade é, sobretudo, visível. Determina um novo ser de natureza híbrida, um pseudo-evento humano, com uma forma particularmente moderna de ingressar na esfera pública. Mas peraí, vamos por partes. Me diga uma coisa, quem é você? Certamente já se viu diante de uma pergunta como essa. A maioria de nós hoje recorre à distinção por estilo, gosto, atitude, personalidade. A palavra persona, assim como o crânio do Lord Byron, vem da Grécia. Não nos campos de batalha, mas do teatro. Persona em grego determina uma máscara, um estereótipo de comportamento, ou um papel social. Aquilo que a máscara esconde é você. Ou pelo menos convém ao homem moderno que esse imaginário mundo íntimo e verdadeiro realmente exista, e signifique alguma coisa. Portanto, se estamos escondidos dentro, é preciso sair ou decifrar. Pressupõe-se que quando ficamos enfurecidos ou muito felizes, essa espontaneidade seja autêntica, assim como uma obra de arte. Quando ouvimos uma música de amor, é comum deduzir que quem a compôs estava apaixonado. Talvez que tenha imaginado um amor ou lembrado de algo que viveu. Algumas vezes, a pura manifestação da personalidade de alguém nos toca tão pessoalmente que é como se fôssemos amigos, ainda que sejamos completos desconhecidos. Alguns ídolos nos cativam repetidamente e não é difícil criar com eles uma identificação. Muitos deles, inclusive, são pessoas. Alguns deles talvez tenham nascido no seu bairro ou torçam para o seu time. É fácil tê-los na ponta da língua porque estão na televisão, no cinema, no rádio, nas revistas e na internet, que está em todo canto. Uma vez que os conhecemos, esperamos algo deles, que seja no mínimo coerente com aquilo que já sabemos. Portanto, que seja sincero, fiel ao seu papel social, mas que seja também autêntico, fiel consigo mesmo, ou pelo menos o que nós acreditamos que seja ele mesmo. Hermenêutica é uma palavra complicada que os filósofos criaram para exatamente isso. A arte de desvendar uma mensagem oculta, a identidade escondida numa subjetividade profunda. Habilidade altamente desbravada pelas inúmeras leitoras burguesas recentemente alfabetizadas que consumiam ferozmente os poemas e notícias da vida pessoal de Lord Byron. A celebridade se destaca pela sua dupla identificação. Ela é gente como a gente e também um grande astro. O próprio nome, de repente isso é interessante também, o próprio nome celebridade, é, sei lá, até 1600 e pouco, ele era só uma parada religiosa, um ritual religioso, uma celebridade, vamos celebrar. Celebridade era tipo celebração. Aí, em algum momento, teve alguma citação de algum autor que o cara fez uma frase tipo, não recebo luxo à altura da minha celebridade. Aí apareceu como substantivo abstrato, tá ligado? Já era alguma coisa que se pôde ter. Não é só um ritual. Você sabe. Aí depois de um tempo apareceu como substantivo concreto. Tipo, me senti como uma celebridade. Tipo, você é uma celebridade, tá ligado? Do final do século XIX pra cá, com a experiência democrática que pressupõe que todos são iguais, a experiência prática quebra essa promessa e expectativa de igualdade. Na sociedade aristocrata, o que naturalizava essa diferença, isso não era uma questão. Era óbvio. Mas aqui, a discussão atual e essa desilusão que gera o ressentimento. A celebridade é a democratização da fama. Todos podem ser célebres, mas não são todos. Ou seja, a injustiça. Uma distância entre o real e a promessa. Que promessa? Ah, a promessa para todos. A promessa que está no discurso social. Então, não importa se você acredita nela ou não. Ela existe. Mesmo que você não acredite, ela existe, tá ligado? Muita gente acredita. É que nem, sei lá, racismo, essas coisas. A questão principal aqui é o merecimento e o senso de justiça. Os bons serão recompensados, os ímpios serão punidos. No juízo final, aqui, para que eu possa crer. Não é como a reação instintiva, mas a emoção, uma emoção especificamente ligada ao pensamento. A raiva é uma expressão ativa, essa aqui não. Schadenfreude é uma expressão passiva. É a vingança dos impotentes, segundo Nietzsche. Deus se vinga por você. No juízo final, de Michelangelo, ar fresco da Capela Sistina, pintado durante 6 anos, recheado dos pecadores, sofrendo os anjos, comemorando seu sofrimento, mostrando pra cara deles o livro das contas, acertando as contas no inferno da sempre. A imagem lá do bagulho é maneiro. Pô, mas é mó bizarro. Mas é exatamente isso. É a concepção de culpa, de ressentimento. E é o que o Nietzsche chama de moral escrava, que é tipo, você cria alguém que se sente fudido. Você sente que isso não é injusto. E aí, a partir desse momento, você sente que alguém é justo e vai se vingar por você, já que você é impotente. Que ele fala, é a vingança impotente. É. Que é uma forma, segundo ele, é uma forma passiva de lidar com a vida e autopunitiva. Que é a questão de culpa, que é a base do pensamento cristão, tá ligado? A herança judaica, que a gente tava falando. Porque essa ideia da frustração, agora já é uma viagem, mas essa ideia da frustração, que é a ansiedade, enfim, do ressentimento, que é você sentir, ficar remoendo aquela porra, é sentir de novo o ressentimento. Essa ideia toda vem, como a gente tava falando antes, quando a cultura judaica encontra a cultura grega. Tem um documentário chamado The Century of the Self. Ele mostra como que num momento... Pô, tá fudido aí, eu tô assim. Ele mostra como que num momento esse documentário, da construção do conceito de marketing que a gente tem hoje e tal, foi significativo o momento, a hora que o sobrinho do Freud vai e traduz do alemão pro inglês alguns dos textos dele, algumas das teorias e tudo mais. E esse documentário mostra a apropriação dessas teorias, dessa corrente freudiana da psicologia, pelo discurso do marketing. Os terceiros são todos os malucos que trabalham de invisíveis, tá ligado? Na mídia. Quanto menos eles aparecem, melhor é o trabalho deles. Tu sabe, são os publicitários muitas vezes, os pesquisadores, principalmente os assessores e os agentes produtores, que teoricamente, não o caso de todos, mas principalmente dos agentes de relações públicas e tudo mais, os assessores, o trabalho deles é fazer parecer que o sucesso dessas celebridades é natural. Por que ele é famoso? Porque ele é foda. É óbvio, qualquer um que seja foda vai ser famoso. Eu também posso ser famoso? Sou foda? Não. É. Não é porque ele é foda. Porque ele é bom, ou talvez nem tanto, mas ele teve um puto acesso, ele teve uma produção, ele teve um trabalho profissional ali, que é o trabalho de mídia. Essa oportunidade deve ter. Que é o trabalho de mídia, exatamente. É o trabalho de comunicar a imagem dele. Tem época. Eu não quero citar nomes. Mas existe certa banda que defendia a legalização de certas substâncias nos anos 90, que se estivesse fazendo isso hoje, eu não sei, eles abriram porta para as pessoas fazerem isso hoje, mas eles deram certo que eles fizeram isso nos anos 90. Quer dizer, eles estavam no momento certo, com uma proposta totalmente diferente. Eles estavam numa época diferente, hoje em dia é completamente diferente, é mais difícil fazer sucesso. No meio fonográfico, por exemplo. Mas enfim, existem outras maneiras de fazer sucesso. Existem outras maneiras de fazer sucesso. É aí que entra a auto-humilhação. Que as pessoas se auto-humilham pra poder fazer um sucesso banal, enfim. Eu vi um vídeo de um garoto que ele ensinava a fumar cotonete. Ele tinha uns 7 anos de idade, ele fumou uns 3 cotonetes amarradão. No YouTube, ele fumou uns 3 cotonetes amarradão. A mãe dele chegou e desligou a câmera. E ele postou o vídeo. Ele fez isso com os três cotonetes, a mãe dele chegou, ele ficou desesperado e apagou e desligou a câmera. Eu fico pensando. Beleza, ele ficou com medo. Ele ficou com medo da mãe dele. Aí o que ele fez? Ele postou o vídeo no YouTube. Tá ligado? E é legal, também tem um maluco chamado Bruno Campanella, sei lá. E ele fez um trabalho sobre o BBB. Eram fóruns de blogs que falavam sobre o BBB e cada blog tinha o seu estilo. Eles eram meio que rivais também, tinham batalhas cotidianas, assim, tá ligado? Só que, dependendo, teve, por exemplo, um episódio em que um dos blogs foi hackeado e aí teve certa solidariedade, assim, entre eles, contra essa parada do hackeamento. E aí ele percebeu que aquele bagulho de quem são eles, quem somos nós, varia, assim, é flexível, depende dessa parada. É, exato. Normalmente eles também querem, entendeu, entre si. Mas quando você percebe que meio que a tua categoria tá em risco, você é um mecanismo, você tem um pouco mais de solidariedade, assim, de poder. Não, você pode eles fazer também, isso com eles também estavam cagando, só que eles ficaram com medo de serem hackeados também. Quando fizeram também, exatamente. Teve umas meninas lá da turma que fizeram um trabalho sobre, dessa mesma matéria, se não me engano, sobre celebridades no Instagram. São pessoas, tipo, normalmente meninas que tiram fotos no Instagram, que são fotos consideradas muito fodas, e elas começam a receber presente de lojas, assim, elas têm muitos seguidores. Aí as lojas dão roupa pra elas, que elas são conhecidas por serem estilosas, tirarem fotos bonitas, elas vão tirar fotos com as paradas das lojas e promovem, tá ligado? E alguns até ganham dinheiro profissionalmente com isso. Elas são modelos autogeridas, tá ligado? Eu acho que o problema é quando as pessoas acham que isso não é uma profissão. Que isso é que elas são natural. Olha, ela acorda, ela tem esse trabalho dela. E o principal é entender que é uma construção, que nem sempre é natural, assim, totalmente natural. Não tem como ser. Lá no Leblon tem um grupo de playboy, de patricinha, que se junta, compra um carro de som, gasta mó dinheirão, aluga a porra de um carro de som, pra poder ficar de sei lá, de bar em bar do Leblon, enchendo o saco, tocando umas músicas escrotonas. É mesmo? Eles alugam um carro pra isso? Eles alugam um bagulho de som, assim, móvel, assim, na mão, alto pra caralho, pra ficar andando. Eles pagam pra ficar fazendo sucessinho no Leblon. É, eles fazem sucesso com a galera. Ah, eles enchem o saco da galera, mas deve ter gente que gosta. Eles conseguem o que eles querem. Tecnologia material. Eu tenho meu som bolado, eu sou agora um desvoluído, tá ligado? Acoplado, assim, em mim, a quem eu sou. Eu tava falando desses 3 bilhões de pessoas que podem perecer. Esse é o princípio do mal da nossa época. O outro pode perecer. O outro é o que não está incluído. Não é a primeira vez, evidentemente, na longa história da humanidade, que contingentes importantes de pessoas não estão incluídas na sociedade. Como eu estava dizendo, os gregos, os romanos, os escravos, eram excluídos, mas podiam ser incluídos. No começo, mesmo no século XIX, no começo do capitalismo, sistema econômico capitalista, havia o que sofisticadamente se chamava um exército industrial de reserva, quer dizer, os desempregados. Os desempregados serviam para pressionar os salários para baixo, de modo que quando os salários subiam, os empregados eram desempregados e os desempregados eram empregados. A exclusão tinha rotatividade. Aparentemente, não é mais assim. Porque se o mundo se define pelo consumo, se o grande imperativo do nosso mundo, do mundo atual, do qual nós fazemos parte, não é para dizer nós e eles, nós somos, né? Esse mundo que exclui, nós somos os incluídos, é regido pelo imperativo consuma, quem não consome não entra. Essa parece ser uma exclusão definitiva. Porque nos dizem também, os chamados pós-modernos, que a história acabou. Depois da queda do Muro de Berlim, quando não há mais conflitos entre dois grandes modelos econômicos e sociais, não há mais contradições, a história deu o que tinha que dar e agora é só aperfeiçoar. A história acabou. Se a história acabou, então há 3 bilhões de pessoas congeladas no passado. 3 bilhões de pessoas sem futuro, fora do tempo. Isso é espantoso. Isso gera um desconforto, um mal-estar extraordinários em quem deseja pensar o mundo em que nós vivemos, pensar eticamente essa nossa habitação humana no mundo. E é o espanto que move ao pensamento. Graças a Deus nós somos capazes de nos espantar. É possível contar a história desse momento da história em que se diz que a história acabou, em que se diz que o real não é que não haja mais, claro, ninguém acha que não é o real, não há real, mas na sua consistência, na sua subsistência insistente, quer dizer, o real, que independe de nós para ser aquilo que ele é, é pouco, perdeu interesse. Os virtuais, as capacidades infinitas de realizações futuras são muito mais interessantes. O futuro é muito mais interessante do que o passado, o tempo das causas, o tempo da verdade. Por sinal, a verdade também tornou-se uma questão oca. Põe-se no plural as verdades, não resolve nada, porque nós vivemos um mundo de relativismo, de perspectivismo, de ponto de vista, de tanto faz. Fundamentos, procurar os fundamentos do real, as causas, os motivos de ser, as razões de existir, é uma pergunta sem sentido. Um sujeito que representa o mundo para si, no momento dos simulacros e das simulações, é uma fantasia passadista. E nós temos a tendência de reagir ressentidamente a esse mundo que é o nosso. É possível contar a história deste momento da história em que se diz que a história acabou. A nossa história. É preciso datá-la. Não recuar ao século VI a.C., quando os primeiros filósofos pré-socráticos introduziram um modo racional de pensar o mundo. Faz parte. Nem mais lá atrás, quando Homero começou a cantar uma nova civilização, a grega. Nem pelo outro lado ia por volta do século XIX a.C., momento em que Deus chegou a Abraão e disse: sai da tua terra de Ur, na Caldeia, que é o Iraque, e eu te conduzirei a uma terra onde corre leite e mel, que é a Palestina. No entanto, essas duas culturas são nossas antecessoras, são os nossos antepassados, os nossos tetra-avós, que um dia, sem nenhum motivo aparente para isso, eram antípodas, um dia se encontraram, lá pelo século I. Foi um encontro catastrófico, uma pororoca, cujo som ainda se pode ouvir até hoje. Ah, ah! Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua, com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você disse que essa era Melô do Maneiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio! Então diz aí! Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação, a popa e o convés. A proa e o timão, tudo bem bonito pra chamar a atenção. Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão. Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar, sem a menor chance nem maneira de voltar. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Liverpool, Baltimore, Bangkok, Japão. E eu aqui descascando batata no porão. Liverpool, Baltimore, Bangkok, Japão. E eu aqui descascando batata. Entrei de gaiato no navio. A bim, a bom, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Batata no porão. Eu aqui descascando batata no porão. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato. No cinema, por volta dos anos 30, surge um tipo interessante de figura, as estrelas. O antropólogo francês Edgar Morin descreve intensivamente suas gradações entre pin-ups, starlets, vedettes e estrelas, e a curiosa relação desses híbridos com Aquiles, da Grécia, o semideus herói do mito. Pin-ups eram aquelas garotas genéricas desenhadas em posters dos anos 30 para a alegria erótica de marinheiros e presidiários. Starlets são uma espécie de pin-up, só com sonhos de ser alguém, mas também não chegavam a ter personalidade, ficavam no esforço. As vedettes do Morin, não confunda com chacretes, passam quase pela fama, mas têm lá sua personalidade minimamente reconhecida. Mas a estrela... Ah, as estrelas brilham nos céus de Hollywood, sob-humanas, florescidas, deusas, divas, personagens e atrizes do filme de suas vidas. Bem, Bem, você deve conhecer algum ator que sempre faz o mesmo personagem em filme diferente, com um nome diferente, mas exatamente do mesmo jeito. Que, por consequência, a gente deduz que é o jeito dele de ser. E provavelmente, sendo um péssimo ator, sempre atua otimamente como si mesmo. E as pessoas gostam de quem é e assim se explica seu sucesso. Certo? Bem, quase isso. Vedette é assim a interseção de todos os atores de primeira grandeza, mas é aquela dose extra que transforma o caráter em sobrecaráter e que define as estrelas dentre todas as vedettes. Nenhuma técnica a priori é necessária, apenas elegância, luxo, roupas, viagens, amores, riqueza, gastos, grandeza, um tempero entre dosagens variáveis de simplicidade requintada e extravagância. Para os atores de teatro que se exige a técnica, vestidos do ritual, maquiados de seus personagens, a maquiagem da estrela existe apenas para corrigir a beleza, deixá-la perfeita. Era com Rita Hayworth que sonhava Vinícius de Moraes em seus ávidos 20 e poucos anos. Portanto, beleza é fundamental. E leia-se nessa exigência também uma beleza de juventude. Entre os deuses e os mortais, a estrela é um corpo e um rosto adoráveis nas mãos do empresário certo. O Star System, o sistema de estrelas, é o verdadeiro responsável pela construção de tudo o que há nessa figura, parecendo tão naturalmente seu. Portanto, nela não faz diferença que haja ou que haja. É qualquer cobaia de olheiros. Este acaso é uma sina e essa sina, uma graça. Nenhuma receita, portanto. Senão o que há em volta, agentes, seus filmes, dinheiro, sua graça, seus fãs, sua obra, sua vida, seu artifício inteiro, e neste caso, ela inteira é o artifício. Afinal, o que é um filme se não um romance? Uma história privada destinada ao público. Este é o filme Vida das Estrelas de Mohan, com um escritor. Ela admira e adora a si mesma, enquanto vive o seu próprio papel. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão roxo. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão roxo. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão roxo. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Tem fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. Tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro, olha isso, doutor. Eu que odeio tumulto, não acho um insulto manifestação. Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão. Hoje eu vou comer pão. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão puxo. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Tem fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. Tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro, olha isso, doutor. Odeio do mundo, não acho um insulto manifestação. Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão. Então parei e até pensei. Tem quem goste assim do jeito que tá. Farinha e cachaça, fermento pra massa. Quem não tá no bolo disfarça a desgraça. Sonho é um doce, difícil de conquistar. Seu padeiro quer uma casa pra morar. Hoje eu vou comer pão roxo. O padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de bozão, todo em papo pro ar. A cultura grega do ser, que é um princípio abstrato, universal, vazio, genérico. E a cultura judaica de Deus, que não é universal e vazio, é o cara, ele faz as coisas acontecerem. De nada, ele tirou tudo. A cultura grega da razão, das mediações racionais, do logos. E a cultura judaica da fé, da adesão absoluta das criaturas ao Criador. A cultura grega da filosofia, a cultura judaica da religião, encontraram-se num determinado momento, ali pelo século I, e formaram a nossa cultura. A nossa cultura tem como base esse paradoxo de que Deus não é o ser, mas é o ser. Que a razão não é a fé, mas elas precisam comunicar, porque nós precisamos desses dois acessos ao real. Nós, a nossa cultura. Que a filosofia não é a religião, mas a teologia tem que dar um jeito nesse não serem um e outro. Então, essa questão fundamental da nossa cultura, fé e razão, essa é a hipótese, deslocou-se todo o tempo até hoje, e é possível, e agora então necessário, contar a história desses deslocamentos. Olhar como ela apareceu no século XIII, fulgurantemente, chamando-se assim a questão das relações entre razão e fé. Como ela foi deslocada na época moderna para o espaço público da razão e a esfera privada da fé. Privada, mas defendida por lei, garantida por lei. república. Como no tempo do iluminismo, lá pelo século XVIII, a razão imperante que ia limpar todos os cantos de sombra deixados pelas superstições religiosas era compatibilizada com um teísmo abstrato, mas presente. Como no século XIX, a reação romântica ao iluminismo europeu, sobretudo francês, pôs Deus de novo em cena. E para nós hoje é só olhar em volta. Os fundamentalismos, as guerras de religião, a espetacularização da fé que põe a fé na dimensão do consumo. Do outro lado da razão, a disparação vigorosa das ciências nas tecnologias de ponta, a tecnociência, a razão abre mão da verdade, a verdade cai no colo dos fundamentalismos religiosos. Há alguma coisa para ser pensada no nosso tempo, na nossa época, em que nos dizem que a história acabou, em que parece que 3 bilhões de pessoas estão fora do mundo. Essa África de sofrimento. Estou usando essa expressão, eu cunhei para impactar os meus alunos, que parece que não a esquecem. Não é só a África, em toda parte se encontram esses excluídos, essa África de sofrimento, sobre a qual nós podemos pôr a mão sobre a pele queimada, calcinada, rachada, triste, dessa África de sofrimento. Nietzsche escreveu: o deserto cresce, ai de quem carrega em si um deserto. Não queiramos carregar em nós esse deserto. Escreveu também: é preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Essa é a sua metáfora para a vida. Vamos nos colocar sob essa estrela que dança. Vamos nos colocar na dimensão do mais potente da vida e pôr a mão sobre a pele dessa África de sofrimento e deixar a vida correr entre as duas, entre a estrela e o deserto. Não vamos deixar que se desenvolva em nós, que se contagie em nós o deserto. É difícil? É simples. É quase evangélico. Eu não vejo outro horizonte revolucionário que não seja esse que nos toque no coração e na inteligência, que nos converta dentro de nós mesmos a esse amor aos outros, a esse gosto de alteridade que a nossa cultura já teve e perdeu. A nossa cultura atual, individualista, hedonista, egoísta, mas somos nós, não são outros, não são eles, somos nós. Essa cultura perdeu o gosto amoroso do mundo e das gentes. Mas se nós, todas e todos, que ou alguns, algumas, puderem ser tocados no coração e na inteligência pelo jogo entre essa estrela e esse deserto, ninguém ficará igual. A coisa que nesse toque se passar vai ficar para as nossas vidas. Pode não se fazer. Não é obrigatório. É um afazer ético. Não é mandado por lei. Pode-se querer não fazer. Mas quem aqui teria a coragem de dizer que não? Ninguém. Ninguém. daquela tela que tá lá, colocada lá no Chibata que te lasco lombo. Faz toda dor, faz toda dor, faz toda dor. Faz toda dor se possível. Te ensina a ser, te ensina a ser, te ensina. Braço da mão invisível. Nele eu vou ver, guerra vencer. Tem um bagulho interessante desses programas de celebridade que são de humilhação, tá ligado? E é maneiro isso, porque parte da ideia... Essa parada é de de atualmente. Antigamente não tinha muito isso, programa de humilhação de celebridade, tipo Pânico tem muito isso, tá ligado? Tem um quadro deles que era Poderoso Castigo. Tem aquele fritação que fica fritando, tá ligado? A TV, isso é influenciado pela TV americana. A TV americana já influencia. Mas isso tem no Brasil também, tá ligado? Tem, isso tem determinados programas, determinados canais, assim. Não é um discurso socialista, a culpa é dos Estados Unidos. Não, não, mas é verdade. E aí, tipo, mas isso parte do primeiro que daquela parada de que todo mundo realmente acha que tem direito, todo mundo merece 15 minutos de fama, né? Porque a gente acha que é, também tem essa parada da visibilidade como validação da tua vida. Você ficou... Exatamente, Funciona como... Tá ligado? Significa isso pra muita gente. É como status também. Você pode ver. Com certeza. É, nas artes, geralmente, as pessoas que se destacam. Aliás, as pessoas que não se destacam, elas geralmente são vistas como um fracasso. Você não é talentoso. Mas é por quê? Porque a pessoa não é famosa. O que torna ela? O que... Não, isso não é verdade. A pessoa pode ser muito talentosa, mas alguma coisa. Enfim, é muito difícil ser famoso. E é tido caso... isso como o sucesso absoluto. Meu tio é músico desde os 18 anos, ele é feliz com isso, sustenta com isso, e ele nunca teve a pretensão de ser famoso. Pode crer. É a profissão dele, a vida dele. Mas a fama, na verdade, tipo, como conceito, tem aquela parada de ser, tipo, a fama já existe desde a época dos mitos, dos heróis e tal, dos reis e tal, tipo, o rei era famoso, assim, sabia dele, sabia da história dele, você não sabia necessariamente do rosto dele. Isso é uma coisa de visibilidade, assim, que é mais moderna, mais recente. Mas o famoso ainda tem essa vinculação de, tipo, que o nego às vezes fala de celebridade adquirida, porque nem fala que hoje esse bagulho da celebridade serve até pra quem tem motivo pra ser famoso. Mas a celebridade principal ainda seria aquela que é famoso, você não sabe por quê, só porque é famoso, né? Conhecido fica conhecido. É. O que ele faz? Porra nenhuma. Tipo assim, por exemplo, sei lá, um maluco que é famoso, mas tem motivos, o Michael Jackson. Tem gente que conhece o Michael Jackson e não conhece o trabalho dele, na real, só sabe o nome dele. Então, mesmo que ele seja famoso, de fato, pra algumas pessoas, pra alguns ele é só uma celebridade. Mas o bagulho é que, exatamente, celebridade é um tipo de fama menor que é teoricamente acessível a todos. Mas, por conceito, não pode ser de todo mundo, tá ligado? Senão não seria uma distinção. Mas você vive sob essa esperança, porque a aspiração é que é democrática. Porque, teoricamente, foi qualquer um, mas não foi qualquer um. Foi aquele que a gente escolheu. Você não tem que... É preciso. É que foi. É tipo um impossível possível, mas ainda assim é um possível impossível. E tipo, tem muito menos a ver com as pessoas do que com os discursos mesmo. Não é a pessoa propriamente, mas é ela como um modelo assim que você pode se identificar e por onde você vai veicular alguma parada. Mas voltando ao assunto de celebridade, hoje em dia, sei lá, com a internet, pessoas criam um canal no YouTube, querem ficar se expondo. Esses 15 minutos de fama são mais acessíveis, digamos. Exatamente. E esse bagulho da humilhação, né, que eu tava falando, tipo, do quase do Poderoso Castigo, é o bagulho que os caras falam de pacto de visibilidade. Tipo, quando o cara tá caindo, ele percebe que ele pode usar. A visibilidade nem sempre pode ser positiva, às vezes ela é negativa, ela também tem o seu valor do mercado, né? As pessoas veem esse tipo de programa, assim, tá humilhando a celebridade. Justamente porque elas pensam, por que não eu, se esse babaca é famoso? Então eu quero mais que ele se foda, porque é merecido. Maneira origem das palavras, tipo, humilhar é trazer para o chão, tornar mais um, humilhar. Então ele não é mais o fodão, tipo, se fudeu. Exatamente. Agora ele é só mais igual, um babaca. Exato, mas tipo, significa uma espécie de uma alegria que você tem com uma alegria qualquer, assim, que tem com a desgraça do outro. Como é que é mesmo? A gente atribui causas racionais às nossas emoções e nos colocamos como juízes. Ele mereceu. Mas quem disse? Você mesmo. Porque você acha que teoricamente é justo, né? Então deve ser merecido. É tipo uma alegria maligna. Em italiano tem tradução que também faz, mas em português não tem não. Agora, la misión debe callar, vuela alto Guacamayo, nuestro pueblo está sembrado. sonando, guerrero luchando, la tierra salvando, música viajando, mente despertando. Regreso para su trinchera, la selva respira, América entera, la gente unida no será vencida, nuestra melodía siempre estará viva. Deja que te abrace la montaña, deja que florezca el agua, extiende toda tu magia porque el fuego no se apaga. Territorio de esperanza, defendamos nuestra casa, madrecita, madre tierra, en Amazonas no se cansa.

atrapalhando. Tudo bem? Tava gravando. Tá bom, tá. Ah, então eu atrapalhei. Não, mas eu tava fazendo uma Jane. Ai, cara. Já há um tempão. Pois, tem